Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu tô chegando e São João também tá chegando, né? São João, São Pedro, já passou Santo Antônio. As festas juninas estão pelo Brasil todo, né? E aqui em Brasília, frio e seco e a garganta, você sabe pra onde que ela vai, né? A discoteca do Cleiton traz hoje a dupla Christian e Cristiano. A frase irretocável, quem me mandou foi a nossa ouvinte Sandra Elizabeth. A Faculdade da Música apresenta a grande mestre Roberta Miranda. A discoteca do Cleiton, já falei, vai trazer o Christian e o Cristiano. A dica de hoje é uma máscara facial para idosos. Idosos são aqueles gatinhos que, como eu, já passaram dos 15, né? Então daqui a pouco eu vou aprender essa pra usar, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos relembra seu grande sucesso quando... A Lorota diz que o árabe gosta de Camilo, os beduínos. Esse aqui, essa Camila aqui era boa demais, gosta demais, né? E hoje eu vou conversar pela primeira vez, vou receber no programa os meninos Leandro e Ricardo. É uma dupla jovem, muito jovem, de Goiânia. Mais uma dupla do estado de Goiás, né? A minha amiga Bia trouxe esses meninos aqui, eu conversei com eles, contaram, né? Eles não, aliás, eles são de Catalão, eles moram em Goiânia, mas eles são de Catalão, aqui pertinho. E eu vou conversar com eles daqui a pouco, tá bom? Eu começo trazendo aí sucesso absoluto de Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Lentamente, põe a canção

morena, eu sinto ciúmes do teu perfume, do teu calor. Tu és divina e graciosa, morena, cheirosa, meu grande amor. Das flores da minha vida, tu fostes a preferida. Eu quero viver ao teu lado e ser amado por ti, querida. Na luz do teu meigo olhar, eu quero sonhar, eu quero viver. Sentir o teu beijo ardente nos lábios quentes a prometer. Pertinho do coração, apertar a tua mão. Assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão. Apaixonado, oh Deus encanto, eu sonho acordado. Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim. Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim. Teu meigo olhar, eu quero sonhar, eu quero viver. Sentir o teu beijo ardente nos lábios quentes a prometer. Pertinho do coração, apertar a tua mão. Assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Belmonte Amaraí, uma gravação de 1967. Morena Cheirosa, da discoteca particular do professor Júlio César Rezende. Julinho, um abração pra você, muito obrigado, viu? No próximo bloco, eu vou conversar com a dupla Leandro e Ricardo. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Como eu anunciei no início do programa, estou recebendo aqui dois meninos, vieram lá do Goiás, né? Goiás tem uma, tem fábrica de dupla, né? Lá é que nem na minha terra, quando nasce joga na parede, se grudar é cantor, se cair no chão é cachaceiro. Agora lá em Goiás é o seguinte, se grudar canta sertanejo, se cair no chão, canta brega, né? Vai produzindo um atrás do outro, assim. Tô recebendo os meninos lá de Catalão, no estado de Goiás, o Leandro e o Ricardo, visitando pela primeira vez o nosso programa. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Cleide. É um prazer estar aqui, rapaz. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos ter uma conversa boa aqui. Esse aí quem foi? Foi o Leandro? Leandro. Agora vamos falar com o Ricardo. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, senhor. Rapaz, senhor não, rapaz, o cara, eu já tô velho, o cabra me chama de senhor, aumenta 10 anos. Tudo bom? Tudo tranquilo, e é um prazer imenso estar aqui, a gente sabe da sua história, a gente tem conhecimento da sua história na música, a gente tem orgulho de estar aqui com você, né, frente a frente, e mais orgulhinho de ter essa entrevista, uma forma de trabalho com você. Bom, vocês não devem ter muita história ainda não, porque vocês são muito meninos, né? São muito jovens, né? Vocês estão, né? Como é que começou a história da dupla de vocês? É o seguinte, eu eu comecei a cantar mesmo, nem no chuveiro eu não cantava, com 19 anos, eu tô com 22 agora, eu comecei a brincar e tal. Aí eu tinha um amigo lá em Catalão, a gente cantava, mas por brincadeira, e ele era amigo, esse meu parceiro de começo de brincadeira lá, era amigo do Leandro, né? E o Leandro tocava muito bem e tal, chamou pra brincar com a gente começou a tocar em barzinho. Quer dizer que o Leandro era o instrumentista da dupla. Isso, instrumentista, tocava tudo que você pensasse. Tudo que você põe na mão, ele tocava. Aí acabou não dando certo com esse parceiro lá. Aí ele passou pra frente, de instrumentista pra instrumentista e segunda voz também da dupla. E tá até hoje, tem 2 anos e pouco que a gente tá junto aí. Vocês estão 2 anos, né? Agora, Goiás é isso que eu falei aqui, né? O povo goiano gosta do sertanejo, tá no sangue, né? Tá no sangue, é o que prevalece lá na nossa terra, é o sertanejo, né? E vocês são muito jovens, quando vocês estavam na infância, assim, quem fazia sucesso na música sertaneja? Rapaz, a gente sempre curtiu muito, tinha um Carreiro Pardinho, com certeza, né? Mas não é do tempo de vocês, não. Vocês viram o pai de vocês contar pra vocês. Esse aí aprendeu, né? Foi lá no berço, né? Vocês aprenderam, né? Mas a quem é que tava fazendo sucesso, assim, né? A gente procura sempre se inspirar em nomes como Leandro Leonardo, João Paulo e Daniel, com certeza, né? Que a gente é fã até hoje do Daniel. E vocês escolheram, além de grandes artistas também, grandes pessoas. Porque uma coisa não pode ser dissociada da outra, né? A gente vê muito artista. Ah, fulano desapareceu. Desapareceu por quê? Você vai ver, o camarada tinha uma vida pessoal desregrada e tal. Agora, esses que você citou aí, né? O Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Daniel. Essa turma estão aí há mais de 20 anos, 30 anos fazendo sucesso. Não é à toa, não, né? Porque realmente eles merecem o que plantaram e estão colhendo agora, né? Agora, vocês, é claro que vocês gostam dos modões e tal, mas quando chegou na hora de gravar, vocês são dois jovens e tal, estão entrando no mercado, né? E tem que obedecer às leis do mercado, né? Vamos mostrar aqui a primeira música. É uma composição do João Ricardo, que é o Ricardo. O João Ricardo, compositor, é o Ricardo cantor. Ele, ele bateu o corno e foi lá e cabeceou, né? Então vamos mostrar. E eles devem botar fé nessa música, porque é a primeira faixa do CD. Leandro e Ricardo pela primeira vez no programa Cleiton Aguiar, Se Eu Te Perder. Eu nunca pensei que um dia fosse amar alguém assim. Nunca pensei que amaria alguém que não gosta de mim. É como acordar de um sonho e notar que nada mudou. Uma lágrima que não existe no rosto de quem sempre chorou. É como viver sempre perdido em meio à escuridão. É como perder sem nunca ter sentido o amor dentro do coração. Se eu te perder, tô perdendo meu ar. Tá faltando alguma coisa que eu não sei explicar. Se eu te perder, vou me descontrolar. Tô perdendo os meus sentidos, fico sem respirar. Que um dia fosse amar alguém assim. Eu nunca pensei que amaria alguém que não gosta de mim. Uma acordar de um sonho notar que nada mudou. Uma lágrima que não existe no rosto de quem sempre chorou. É como viver sempre escuridão. É como perder sem nunca ter sentido o amor dentro do coração. Se eu te perder, tô perdendo meu ar. Tá faltando alguma coisa que eu não sei explicar. Se eu te perder, vou me descontrolar. Tô perdendo os meus sentidos, fico sem respirar. Se eu te perder. Se Eu mostrei aí a música do CD de Leandro e Ricardo, Se Eu Te Perder. Ô Ricardo, como é que é o seu processo criativo, né? Como é que você faz? Você senta para compor, a música vem atrás de você, como é que é? Olha, é até meio engraçado, quando tem vez que eu tô parado assim, tranquilo, fazendo alguma coisa normal, como outra qualquer pessoa faz, entendeu? Tô vendo a televisão, qualquer coisa, e vem uma melodia, uma música na cabeça, uma letra, eu começo a pegar o que eu tiver na mão, celular, começo a anotar no celular, pego o notebook, passo pro papel, o que eu tiver mais perto que dá para me lembrar, eu vou e escrevo. Agora a diferença é a seguinte, ele falou que pega no celular, no notebook e tal, né? Eu sou do tempo que pegava um papel mesmo e pegava um pedaço de carvão, qualquer coisa, e escrevia quando ali. Quando não, né? Tem um papel, eu pego o celular, mas é muito melhor o papel, né? Mas é engraçado, a maioria das pessoas, o processo criativo é esse, né? Eu até digo que a gente, na verdade, nós não somos compositores, nós somos antenas, né? A gente capta, não sei, eu acho que tá tudo por aí, né? Mas no show de vocês tem os modão, não pode faltar os modão que também, isso, né? Isso, a minha paixão é o modão. Ele já falou no Tião Carreiro e Pardinho, né? Não. Quem mais que vocês curtem? Uai, a gente curte tudo Chico que... É isso aí, rapaz. Tudo que tem viola, né? É, o Chico Rei Paraná. O Chico Rei Paraná, eles nasceram aqui nessa casa. Com certeza. Né? E nasceram. A gente tem o prazer de estar aqui hoje, né? Há exatos 30 anos atrás, né? Tem mais, um pouco mais. O primeiro disco deles foi lançado no dia 12 de janeiro de 1981, há 32 anos atrás, né? E é aquilo que eu estava dizendo para vocês ali. Quem quer fazer sucesso a vida inteira tem que fazer por onde? Não é só cantar, não. Porque cantar, tem muita gente que canta, né? Mas tem todo um comportamento. Agora, vocês estão bem assessorados, porque a Bia, que está tomando conta de vocês, eu conheço a Bia há muito tempo. Vocês não poderiam estar em melhores mãos, né? Porque é só você obedecer o que ela fala, viu? O que a titia Bia falar, vocês fazem que o negócio vai dar certo. Né? Vou mostrar mais uma canção, a composição do Sérgio Porto, Oba Oba. Aguentava mais, tava me sufocando, sua pressão estava me matando. Eu fiz até promessa pra você sumir, até que um dia você disse assim: não dá mais certo, tente me entender, o nosso amor passou da hora, cê vai me perder. Não vou chorar, viu, nem vou te procurar, meu coração vai pra balada pra se libertar. Agora eu tô solteiro de janeiro a janeiro, todo dia tem festinha, mulherada lá no meu apê. Eu tô solteiro, sem vergonha, baladeiro, se quiser ficar comigo, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar. Aguentava mais, tava me sufocando, sua pressão estava me matando. Eu fiz até promessa pra você sumir, até que um dia você disse assim: não dá mais certo, tente me entender, o nosso amor passou da hora, cê vai me entender. Não vou chorar, viu, nem vou te procurar, meu coração vai pra balada pra se libertar. Agora eu tô solteiro de janeiro a janeiro, todo dia tem festinha, mulherada lá no meu apê. Eu tô solteiro, sem vergonha, baladeiro, se quiser ficar comigo, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar. Leandro e Ricardo, Oba Oba, tô mostrando as músicas. Esse é o primeiro CD de vocês? É o primeiro trabalho? Esse é o nosso primeiro trabalho. Primeiro trabalho, né? Em outubro do ano passado. Então tá novinho, não tem nenhum ano ainda. Se bem que hoje em dia as coisas estão passando tão rápida. Teve um americano chamado Andy Warhol, que ele falou que no futuro as pessoas seriam famosas no máximo por 15 minutos. Já, não chegou nos 15 minutos não, mas já diminuiu bastante, né? Você não vê mais hoje carreiras como essas, o Roberto Carlos, Amado Batista, hoje em dia você não vê mais isso. Tá no caminho, né? Bom, gente, vamos dar uma paradinha. Eu pedi pra Cida fazer um cafezinho pra nós tomar, porque quem vai em casa de mineiro tem que tomar um cafezinho. E a gente volta pra prosear mais, contar um pouco da vida do Leandro e do Ricardo e falar desse novo CD que eles estão lançando, o primeiro CD da carreira deles. Eu volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo hoje aqui pela primeira vez o Leandro mais o Ricardo, né? E a gente conversava ali, eu gosto de prosear um pouco antes de entrar aqui no programa, porque eu gosto de saber um pouquinho da vida, para a gente fazer uma análise também, assim, né? Eu acho que esses meninos estão no bom caminho, porque eles, né, já deu para ver que tem berço, que é uma coisa fundamental, vieram do interior, eles não estão na música sertaneja por modismo, a música sertaneja é que está neles, né? Claro que eles têm a linguagem jovem deles, isso é da maior importância. Agora, a Bia já está falando assim, ó, dá o telefone para contato de show, como é que faz? Vocês têm esses negócios, site, e-mail, essas coisas todas? Tem, a gente tem um site oficial da dupla já, que está no ar aí. Lá tem tudo, tem o download do CD, tem vídeos, fotos do nosso show, agenda de shows. É www.leandroericardo.com.br, simplesinho. Leandroericardo.com.br, facinho de achar, né? E o telefone, passa aqui, deixa eu falar o telefone aqui. 61 Brasília 8249-6562. Esse é de qual operadora? Esse é da TIM. 61 é o DDD, 8249-6562 é um telefone da TIM. E tem esse outro aqui, 9992-1087. Essa minhoca aqui é um 7, né? 9, é um 9, né? 9... 9992-1089. Essa aqui qual é a operadora? Da Vivo. Então nós temos da TIM e da Vivo, né? Você pode ligar, contratar o show do Leandro e do Ricardo. E tem aqui o site deles, para vocês entrarem para saber da vida deles, o leandroericardo.com.br. Temos também o Facebook, que muita gente tem, né? Que é uma forma muito grande de divulgação, de conversas e tal. Que tá bota lá, Leandro e Ricardo, que vocês vão descobrir lá o Facebook dos meninos. YouTube, né? Todo lugar que colocar Leandro e Ricardo vai achar, gente. Fala o seguinte, entra no Google e bota o nome deles lá, que vocês vão descobrir onde é a questão, né? E eu tô vendo aqui que essa música é de um grande compositor, um grande amigo meu, Nildomar Dantas, lá de Goiânia. Tem sucesso aí a dar com pau. Vamos ver como é que ficou na voz do Leandro e do Ricardo, A Peso de Ouro. Fazendeiro rico, endinheirado, comprava tudo. Sempre achava que o seu dinheiro comprava o mundo. Homem rico de muita fama na região, sobrevoava suas fazendas de avião. Um certo dia em sua casa foi trabalhar. Uma morena, olhos verdes claros, cor de lua. A sua beleza era de cegar qualquer coração. Mais um troféu pra sala de prêmios do seu patrão. O fazendeiro, quando viu aquele tesouro, disse: eu pago que ela pesa peso de ouro. Mas na vida a gente não tem tudo o que quer. Também não compra o coração de uma mulher. Fazendeiro rico de muita fama, endinheirado virou pobre. Apaixonado foi dominado pelo coração. Em terra de coração não se abstrada aquela linda. certo dia em sua casa foi trabalhar. Uma morena, olhos verdes claros, cor de lua. A sua beleza era de cegar qualquer coração. Mais um troféu pra sala de prêmios do seu patrão. O fazendeiro, quando viu aquele tesouro, disse: eu pago que ela pesa peso de ouro. Mas na vida a gente não tem tudo o que quer. Também não compra o coração de uma mulher. Fazendeiro rico de muita fama, endinheirado virou pobre. Apaixonado foi dominado pelo coração. Em terra de coração não se abstrada aquela linda flor encantada. Era a mulher do seu peão. Fazendeiro rico de muita fama, endinheirado virou pobre. Apaixonado em terra de coração, não se abstrada aquela linda flor encantada. Era a mulher do seu peão. Eu mostrei a música do Nildomar Dantas, A Peso de Ouro, no primeiro trabalho do Leandro e do Ricardo. O show de vocês, como é que é o show de vocês? Vocês cantam só a música de vocês? Como é que funciona isso? Não, a gente busca, falando do repertório, de agradar o público. Porque tem público que, geralmente cada público gosta de um tipo de música sertaneja, modão, moderno. É, e você tem que ter a capacidade, né, de estar pronto para atender, porque eles começam a gritar, aquela, não sei o que e tal. Isso. Nisso a gente é bastante eclético, a gente curte desde a moda de viola até o universitário, que é a música mais comercial. Essa turma aí dos universitários, a turma do cabelinho arrepiado, quem, vocês cantam mais quem? A música de quem? A gente tá cantando, que tá agora no auge da garotada aí, que tem uma rocha e tal, Lucas, a gente canta Jorge Mateus, entendeu? A gente canta Gustavo Lima também, mas a gente nunca deixa de cantar Teodoro Sampaio, Tião Carreiro e Pardinho. É o interessante é o seguinte, o que é bom não morre nunca, né? Tá lá, vocês cantam esse sucesso hoje da meninada, essa linguagem nova, a música tem que procurar mesmo os novos caminhos e tal, mas quando rasga o modão aí parece que baixa o avô, o pai, né, daqueles meninos de 15, 16 anos, tudo sabe, né? Canta os modão tudo, né? A hora que chega na hora da viola, rapaz, não tem o que falar. E você toca viola também? Toco viola, de 10 graças horas a também? Deus. É essa daí. Só tem um amigo meu que se pedir uma música de sucesso, daí fica bravo demais, o Zé Mulato Cassiano. Se pedir uma música dessa turma nova, aí o Zé Mulato fala, gente, vocês estão no show errado, aquilo... Fica bravo, fica, mas tá bravo. Certo. Vocês não ficam, vocês atendem pedido, né? Nós atendemos tudo, a moçada nova e tal. Vamos até trazer. O CD tá bem diversificado, tem desde um modão de viola, tem a moda caipira que conta a história, como é a música que você passou agora, A Peso de Ouro aí do Nildomar, e tem os universitários. E nosso show também é bem pra cima, né? A gente procura fazer até do pagode, que eu também toco cavaco, né? Bom, sou muito instrumentista. Rola até uns mamonas lá. Você sabe que tem dois tipos de pagode. Tem o pagode do Tião Carreiro e Pardinho e tem esse pagode do samba, né? Que é o do fundo de quintal. Nós, né, faz os dois pagodes. Ah, tá certo. Ficar, então, são pagodeiros. Vamos mostrar aqui mais uma faixa do CD, né, do Leandro e do Ricardo. A composição do Leandro e do Léo Camaro. Léo Camaro. Isso aqui deve ser o do Camaro Amarelo, né? Calculista. Você quis fazer um jogo que não deu em nada e abusou da própria sorte, achando que ia ficar na pior. Me deixou na incerteza e seguro, cabreiro com a situação, e largou mais um solteiro sozinho com meu coração. Você me pede um tempo, é claro que eu te dou, não vou ficar guardando em casa um pote de amor. Vou dar amor a outra pretendente, já que você me esnobou agora. Sai da frente, você me pista premeditada, você quis fazer um jogo que não deu em nada. E abusou da própria sorte, achando que eu ia ficar na pior. Me deixou na incerteza, inseguro, cabreiro com a situação. E largou mais um solteiro, sozinho com meu coração. Você me pede um tempo, é claro. Aguardando em casa um pote de amor, vou dar amor a outra pretendente, já que você me esnobou agora. Sai na frente, você me pede um tempo, é claro que eu te dou. Não vou ficar aguardando em casa um pote de amor, vou dar amor a outra pretendente, já que você me esnobou agora. Sai da frente, você me pede um tempo, é claro que eu te dou. Não vou ficar aguardando em casa um pote de amor, dar amor a outra pretendente, já que você me esnobou agora. Sai da frente, você me pede um tempo, é claro que eu te dou. Não vou ficar guardando em casa um pote de amor, vou dar amor a outra pretendente, já que você me esnobou agora. Sai da frente. Bom, minha gente, eu recebi aqui os meninos, o Leandro e o Ricardo, eles cantaram aí a música Calculista, que está no seu primeiro CD, o CD de lançamento da dupla. Eu queria agradecer muito, primeiro a Bia, de tê-los trazido aqui, e vocês, né, agradecer por essa visita e desejar que vocês continuem nesse caminho. Vocês escolheram um caminho muito difícil, mas muito gratificante também, porque a hora da verdade do artista, o altar do artista é o palco. Quando a gente chega em cima do palco, é a coisa mais linda, a coisa mais maravilhosa do mundo. Difícil é chegar lá, né? E aí entra o trabalho da Bia, da toda a equipe, todos os assessores, né? Então eu espero que Deus ilumine o caminho de vocês, que vocês possam brilhar, né? Fazendo sempre com muita seriedade, né? Fazendo sempre um trabalho. Porque é o seguinte, a música é um trabalho como outro qualquer. Tem que acordar cedo, trabalhar todos os dias, né? Manter a seriedade, botar a mão para cima, pedir Papai do Céu, que com certeza ele vai abençoar. Né? Grande graças abraço a vocês, Deus. Muito obrigado pela visita, viu? A gente agradece demais, é um prazer estar aqui mais uma vez e chamando a gente, volta na mesma hora. E a gente agradece também o carinho de todo o público que apoia a gente, dá força e tá aí junto com a gente sempre, né? Olha, aqui hoje, vocês, se vocês fossem andar em uma emissora de rádio por dia, vocês iam levar 2 anos para poder falar com as rádios todas que estão transmitindo o nosso programa hoje, né? É outra questão que a gente agradecer também, que a gente sabe o poder que tem o seu programa. A gente, como eu já disse antes aqui, é um prazer imenso estar aqui, que a gente sabe da sua trajetória, da sua história na música, que a música é a nossa paixão e são pessoas assim que entram na vida da gente, que dão esperança pra gente realizar os nossos sonhos, que é a nossa paixão, é a música, como eu disse agora, né? Sucesso pra vocês. Obrigado. Gente, eu vou lá, eu tenho um cachorro aqui, que se eu não for lá, eles não saem, tem que dormir aqui, vê o Zig. Ele tá doidinho pra morder um cantor sertanejo. Eu volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. O sertanejo sempre foi um género musical muito apreciado no Brasil, mas recentemente ganhou uma projeção muito maior, atingindo até uma escala global. É caso para falar em Mundo Sertanejo. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, o Canal 2 apresenta-lhe um espaço com músicas e entrevistas produzido por Diego Valadar, pela Rádio Estúdio Brasil. Fica a par do que acontece no Mundo Sertanejo, tanto no mais comercial, como no sertanejo de raiz. Convidamos-o a juntar-se a nós, num programa com a duração diária de 60 minutos. De segunda a sexta-feira, não perca, Mundo Sertanejo. A partir das 8 da noite, no Canal 2, Tente Não É. Se há coisa que não podemos descurar na nossa vida, é a saúde. E porque já lá dizia a canção, beleza é fundamental, decidimos juntar saúde com beleza. De segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, Márcia Ferreira apresenta-lhe Saúde com Beleza. Um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos, lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza. De segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no Canal 2, Dante Noel. A história da música escreveu-se ao longo dos tempos com sucessos que se tornaram imortais. Discos que alcançaram ouro e platina. Hoje sabemos quais são e a quem pertencem. No Canal 2 trazemos-lhe Ouro e Platina, um espaço com 60 minutos diários com músicas que marcaram décadas, essencialmente de 1960 a 2000. Ouro e Platina, de domingo a sexta, entre as 7 e as 8 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Pela comunidade Renascidos em Pentecostes, a Rádio Antena Web e o seu Canal 2 apresenta-lhe Caminhando com Jesus Cristo, um espaço de cariz religioso pela Igreja Pentecostal, que, com uma visão diferente do cristianismo, lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda hoje vive, segundo as ideologias da comunidade renascida de Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia, aqui no Canal 2. Caminhando com Jesus Cristo, de segunda a sexta, entre as 11 e o meio-dia, no Canal 2, da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Tá chegando, tá perto, né? No próximo dia 5 de julho, sexta-feira, vai ter o grande show de Chico Rei Paraná, lá na minha terra, em Coromandel. E é claro que eu vou estar presente lá, né? Vou prestigiar os meus amigos Chico Rei Paraná, nesse grande show que acontece no Parque de Exposições Antônio Dagger, lá em Coromandel, avisando que quem comprar o ingresso com antecedência paga mais barato, viu? Vai ser uma festa maravilhosa, uma promoção da Copro Leite de Coromandel. E no dia 10 de agosto, de Paulo e Paulino, em Brasília, em São Sebastião, no Parque de Exposições, uma promoção da Sardinha Produções. Eu assisti o show do De Paulo e Paulino, lá em Sandolândia, no estado do Tocantins. 2 horas de sucesso. A plateia canta todas as músicas, eles estão com a banda afiada. A dupla, nem preciso falar, uma das duplas mais técnicas do Brasil, né? Então vai ser um grande show que vai acontecer aqui em São Sebastião no dia 10 de agosto, né? No Parque de Exposições, tá bom? Agora, esses dois shows foram intermediados pela RBM Música. Se você quiser levar para a sua cidade o show do Chico Rei Paraná, do De Paulo e Paulino, do Amado Batista, do Cleiton Aguiar, do Cristiano Neves, do Rony Ricardo, Sula Mazurega, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Os Caraninhos do Brasil, o Rael, Banda Salve, Bruna Aguiar, Tereza Cristina, Pedro Paulo e Matheus, Edelson Moura e Márcia Ferreira, é só ligar 61 99 81 3601. 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é uma máscara facial para os idosos, para as pessoas da terceira idade, da melhor idade, como vocês queiram chamar, né? É uma máscara rejuvenescedora, fácil demais de fazer. Sabe o que é que você vai precisar? Uma colher de sopa de leite em pó, uma colher de sopa de leite em pó, um tomate inteiro sem sementes, tomate maduro, claro, né? Amassar o tomate ou triturar, ou bater no liquidificador, né? Bater, o jeito que você amassa o tomate e junta o leite em pó. Aí você faz uma massa mole e aplica no rosto com um pincel. Evite a área dos olhos. Deixe 30 minutos, lave com água fria e seque. Então vou repetir, ó. Você pega um tomate inteiro, maduro, sem semente, é claro, senão você machuca a pele, né? Uma colher de sopa de leite em pó, amassa o tomate ou bate no liquidificador, como você quiser, né, bem amassadinho, mistura o leite em pó, faz a massa mole, aplica no rosto com um pincel, evite a área dos olhos, deixe 30 minutos, lave com água fria e seque. Depois é só aplicar uma loção tônica e hidratante e você vai ficar um veinho, uma veinha enxuta e lisinho. Eu vou experimentar esse trem aqui, que eu já tô com a cara cheia de ruga. Eu vou te contar, meu pai falava assim, meu filho, não fica velho não. Não fica velho não, porque viver faz mal demais pra saúde. Eu falava, pai, mas pra não ficar velho tem que morrer novo, é melhor ficar velho. O avô do João, Cleiton Aguiar, um ombro pra chorar. tão sozinho. E saio procurando algum ombro pra chorar. Não tenho mais seus beijos, seu carinho. Por isso solidão maltrata esse meu pobre coração. Onde quer que eu ande, sempre encontro seu olhar. Parece que jamais vou lhe esquecer. A saudade chega sempre quando vou deitar. E é ela que me abraça em seu lugar. A saudade chega sempre quando vou deitar. E é ela que me abraça em seu lugar. Em meus sonhos sempre beijo e sinto seu perfume como se estivesse aqui. Às vezes até mato meu desejo molhando meu lençol, chorando a sua ausência. Vou dormir. Quer que eu ande, sempre encontro seu olhar. Parece que jamais vou lhe esquecer. A saudade chega sempre quando vou deitar. E é ela que me abraça em seu lugar. Saudade chega sempre quando vou deitar. E ela que me abraça em seu lugar. Cleiton Aguiar, do Joel Marques, Um Ombro Pra Chorar. Essa também faz parte da coletânea 33. A Denise Tibúrcio, minha amiga lá de Patos de Minas. E o Caio Tibúrcio, o Caio comprou logo 10 de uma vez, né? Adquiriram a coletânea 33 do Cleiton Aguiar pelo projeto Confiança. O Cantinho do Rei, Roberto Carlos, quando... Você se separou de mim. Quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei tanto que nem sei tudo que chorei por você, oh, oh, oh. Quando você se separou de mim, eu pensei que ia até morrer. Depois lutei tanto pra esquecer tudo que passei com você, com você, com você. Mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei, oh, oh. Você se separou.

99981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Eu quero agradecer o Gilson Oliveira Souza, o Nendo Ônibus de Itanagé, Livramento de Nossa Senhora na Bahia, o meu amigo Haroldo Oliveira Guimarães, lá de São Paulo, capital, e o Samuel Trindade de Campo Largo, no Paraná, eles que compraram o novo CD do Cleiton Aguiar, a Coletânea 33, pelo Projeto Confiança. Como é que é isso? Você pede, mande seu nome e seu endereço para o nosso e-mail rbmmusica@gmail.com. A RBM manda o disco pelo correio, você recebe na sua casa, junto vai um papelzinho com o número de uma conta. Aí você vai até uma loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal e faz o depósito de R$15 por cada CD que você pediu, viu? Não tem mais nenhuma despesa, já está com a despesa de correio, tudo junto aí, tá? São apenas R$15, tá bom? Eu fiz 5 mil, já vendi mais de 1.000. Se você tiver interesse em participar dessa festa minha de comemoração dos meus 33 anos de carreira, peça logo o seu, tá bom? rbmmusica@gmail.com. Aniversariando neste final de semana, o Rodolfo Senna, o meu amigo Nervil César Moreira, caminhoneiro e radialista lá de Lavras, Minas Gerais, o meu conterrâneo Guilherme Guirra, a minha querida amiga Flávia Bontempo, filha do Chico Rei e da comadre Meire, a Kika Ribeiro, a Sandrinha Lopes, o Luiz Vieira de Souza, o Bruno Oliveira, Núbia Regina Silva, Maria Santos, doutor Fabiano Matias Calisto, meu amigo Dotinha lá em Coromandel, a Ana Donizete Assis, a cantora Tereza Cristina, minha amiga aqui de Brasília, o Ademir Júnior, grande músico de Brasília, a Edneia Leal, Rogério Fabiano, Gelza Santos, doutor Márcio Machado, presidente do PSDB do Distrito Federal, Eleázaro Caetano da Silva, Ricardo Noronha, meu querido amigo, comunicador, apresentador de televisão de Brasília, a Maria Auxiliadora Caldas, Anderson Roque de Oliveira, Fábio Abrantes Trindade, Cássio Rosano, Suelene Gonçalves, o meu amigo Rênio Batista Sabino, lá de Coromandel, o Geraldo Moitinho, Hermes Alcântara, Maricélia Alves, Socorro Guimarães, Eliane Joyce, o compositor João Batista, lá em Santos, a Kelly Nogueira, o Geraldo Moitinho e a Jaqueline Vieira. Todo mundo fazendo aniversário neste final de semana, recebendo os nossos parabéns, votos de muita paz, muita alegria, muita felicidade e muita saúde também. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira, ela vai trazer o Salmo 103, Hino à Bondade de Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Senhor Deus, que todo meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo, e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim, como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê.

te deixado esta nova vida aqui na cidade. De tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas e águas cristalinas. E doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o inhambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Relembrando Goiás, Chitãozinho, Chororó, João Paulo e Daniel, saudade de minha terra. Pra Tânia Gonçalves, minha conterrânea de Coromandel. A Dark Borges, também minha conterrânea de Coromandel. E a Bernadette Lacerda, lá de Goiás Velho, na cidade de Goiás, do estado de Goiás. Minhas novas amigas do Facebook do perfil número 2. A frase irretocável de hoje é da Sandra Elizabeth. Preciso conversar urgentemente com o meu dinheiro, pois toda vez que eu faço planos, ele já tem compromissos. Daí fica muito difícil a gente se entender. É a frase irretocável da Sandra Elizabeth. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Christian e Cristiano. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar às 11 horas da noite na Rede Brasil de Televisão. Para você saber como é que você sintoniza, entre no site www.rbtv.com.br. Você pode me assistir de qualquer lugar do mundo. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para a dupla Christian e Cristiano. Só fica de manhã. O jeito é fazer amor com uma estranha. É a galera roxando com Cristi e Cristiano. Só falta lá nós. Meu jeito é diferente. Eu gosto de gandai. Ela só vê novela e não curte balada. Nem usa mini saia. Sou parceiro da noite, companheiro da madrugada. Sou bom de beijo, sou bom de farra. Já que ela não liga e nunca me acompanha, o jeito é fazer amor com uma estranha. Eu gosto dela e ela só me assanha. Só fica de manhã, só fica de manhã. Eu gosto dela e ela só me assanha. Só fica de manhã, só fica de manhã. Jeito é diferente, eu gosto de gandaia. Ela só vê novela e não curte balada, nem usa mini saia. Sou parceiro da noite, companheiro da madrugada. Sou bom de beijo, sou bom de farra. Já que ela não liga e nunca me acompanha, o jeito é fazer amor com uma estranha. Eu gosto dela e ela só me assanha. Só fica